mas farei, que o que já fiz antes não mais realizarei. Não sabe quem sou eu, nem como posso agir, que não estou preso ao tempo, o tempo está preso a mim. Quem disse e afirmou que não sou o Senhor, que sou só mais um homem que na terra passou. Não sabem quem sou Deus e ao mesmo tempo homem, que estou no presente, do futuro e sei do ontem. Se eu quiser eu faço o relógio andar mais rápido, ou paro o sol e a lua e o tempo é parado. E se for necessário o tempo voltar atrás, eu já dei esse exemplo no relógio de Acais. Eu saro as feridas e também ponho a dor. Entro dentro do sol e não sinto calor. Meu trono é acima do universo. Eu sou rei, sou o Senhor. Ando por cima do mar, quando eu quero e quando eu não quero, eu abro o mar. Se também não quiser, eu ando no seu leito sem me afogar. Apago o fogo ou deixo aceso e entro dentro dele e saio ileso. Sou o último que fala, mas na tua casa eu sou o primeiro. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros do fogo. Te darei.